tua voz, nessa tua foto eu tô grava. Que saudade. Lembraste quando dizias que só tu e eu ia ser pra sempre? Eu lembro. Quero curar esta ferida que dói. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. É show! Não faz assim. esquecer. Vou na loja Fortaleza, São Fué, eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull, mas aparelhagens eu vou arrasar. Você mente pra ela, dizendo que a ama, que é a mulher perfeita, o grande amor da sua vida. E ela acredita, e ela acredita. Fotos nas redes sociais, declarações de amor. Tendo você junto com ela, eu fico pensando aqui. Quando a verdade aparecer, a casa vai cair. Ela não sabe que sou eu quem você ama, que toda noite sonha comigo em sua cama. Ela não sabe, ela não sabe. Toda noite sonha comigo em sua cama. Ela não sabe, ela não sabe. Ela não sabe. Você mente pra ela, dizendo que a perfeito, o grande amor da sua vida. E ela acredita, e ela acredita.

alguém que me traz a paz que eu buscava muito tempo atrás. Que vontade louca que eu tenho agora de correr pro teu abraço e gritar pro mundo afora que o seu amor é meu. E hoje estamos juntos, tão apaixonados. Mais uma história infinita. Quem

que eu te amo, na, na, na. Adoro esse teu beijo, adoro o teu cheiro. Qual é o teu segredo, na, na, na? Com DJ D, DJ D, DJ D. Solta a fu, solta a fu. O meu arco-íris é tu, meu sol é tu. Foi que pegou. Já são 3 da manhã e você nem me liga pra dar um alô. Já não sinto saudade, mas ou faz isso pra eu ir atrás. Tudo bem, se você quer assim dobrar, se eu torcer posso até me humilhar. Se for pra te ganhar, eu aceito perder só pra te segurar. Se alguém tem que pagar, eu pago por nós dois pra não ter despedidas. Eu me viro nos 30 pra ficar do seu jeito, eu mudo meu jeito, eu invento um clima. Eu vou na sua onda, me faço de prancha pra te ver por cima. Pago qualquer mico que for preciso pra amar você. Eu me viro nos 30, dou minha cara tapa, me

perder de novo. Nem o sonho. Quero fazer amor com você, como antigamente eu e você. Bruninho, do machucar demais. E essa bucha feroz que de mim não sai. Nosso amor é maior que você sabe. Eu te amo todo amor e nunca vou te deixar. Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso. Eu tô com saudade pra gente ir fazendo amor.